O governador Beto Richa recebeu um grupo de taxistas nesta terça-feira em Curitiba e anunciou que os profissionais que atuam em associações e cooperativas de táxi não precisarão mais contratar um seguro automotivo de bancos ou seguradoras para ter acesso à linha de crédito Banco do Empreendedor Taxista da Fomento Paraná. O encontro, realizado no Palácio Iguaçu, teve a participação de 25 representantes de associações e cooperativas que atuam em Curitiba e região metropolitana, mas vale para todos os profissionais do estado. A operação será feita por meio do aval das cooperativas. Até agora, o acesso às linhas de crédito da instituição era permitido somente com a contratação de seguro veicular total, de acordo com as normas do Banco Central. De acordo com a Fomento Paraná, a exigência dificultava a contratação do crédito pelos taxistas, porque eles trabalhavam com o modelo de rateio de sinistros, organizado e funcional nas próprias cooperativas. De acordo com os taxistas, a mudança diminuirá burocracias e fará com que pequenos danos possam ser resolvidos em até 48 horas. Segundo a categoria, com seguros normais, a espera pode ser de até um mês, período em que os profissionais não podem exercer atividade e deixam de ganhar. Em janeiro de 2014, a Fomento Paraná chega à marca de 260 automóveis financiados para taxistas. São 8,5 milhões de reais em contratos de financiamento assinados com profissionais autônomos que possuem permissão, concessão ou autorização para prestar serviços de táxi nos municípios do estado. A linha de crédito financia valores entre R$ 3.000 e R$ 50.000 reais para aquisição de veículos novos, para conversão de motores para GNV ou adaptação de táxis para atender pessoas com deficiência ou dificuldade de mobilidade. A taxa de juros é a menor do mercado, a partir de 0,55% ao mês, e os prazos para pagamentos são de até 60 meses, com carência de até 75 dias para a primeira parcela. Maurício Freire, para a CBN Foz.